Deus sabe decifrar uma lágrima de um fiel. Ela vai subindo até tocar ao céu. O silêncio às vezes vem, mas um propósito Deus tem. O tempo certo, a resposta vai chegar. O choro dura uma noite, mas bem cedo vem o sorriso, um motivo para ir além. O deserto você vai ver.